Tua mente está desesperada. Na noite passada, bem próximo à calçada, a umas 5 quadras daqui não tão perto, o primeiro crime de quem já foi honesto. Sua esposa e filho apenas não desconfiam que pra sair da desgraça, a infinita miséria, seu companheiro chegasse a tal ponto de enfrentar no momento seu pior confronto. De quem um dia jurou a si mesmo não se entregar. A marginalidade não reinaria em seu lar. Mas ontem foi ontem, hoje está escondido, fudido pro resto da vida, meu irmão, infelizmente. Já são incontáveis há quase um ano sem trampar, causa interminável, sem coragem de se olhar no espelho. Noite sem maldade pensando no seu erro, o medo de sua família, eterna agonia. Nunca será perdoado, quem sabe um dia. Sua mente atordoada, grana acabada, e a família da vítima inconformada. E a ocorrência como sempre vai ser arquivada, esquecida no tempo, injustiçada e calada. Infelizmente foi assim o ocorrido latrocínio, o seu primeiro homicídio. Fazer sua aparência está mal, a cada dia que passa está mais violento. Dificuldades com o tempo, seu filho está doente, sua esposa reclama por falta de alimento. Sua memória é curta, sua atitude é confusa, às vezes embriagado, caído sempre na rua. Será que a culpa é sua? Finalmente está de cara uma coisa rara, a novidade que se tem, sua esposa está grávida. Alguns minutos de satisfação e alegria, ao se esconder atrás de garrafas de álcool, o provável se torna inevitável. Surrando sua mulher, sem motivo aparente, culpando ela da sua infinita miséria presente. Vestiu sua jaqueta, um ferro na cintura, 357 Magnum, a sua altura. Tambor carregado, firmeza no punho, no bairro mais próximo será feito rasgunho. Um 57 por um 57, dois já se fuderam. No terceiro então, surgiu a reação do medo. O serviço está feito, com uma bala no peito. Foi reagir então, se fudeu de jeito. Não perca a conta, esse é o segundo latrocínio, consequência do seu primeiro homicídio. Agora o homem frio, o ameaçador, colhendo os frutos da vida que ele mesmo plantou. A polícia cada pista se prontifica, relacionando o homicídio dos últimos dias. Um novo endereço, talvez um novo começo, seu retrato falado, sendo procurado, mas algum tempo depois, esquecido, mais ligado. Com sua família na boa, com dinheiro no bolso, está rindo à toa. O homem que fez da arte de matar, seu melhor passatempo foi assassinar. Matador implacável, ferida incurável, a cada caso um caso, fez o necessário. Inimigos de sobra, amigos ao contrário, mandou um monte de gente pra casa do caralho. Sua família ameaçada, sua cabeça caçada, novamente sua mente está desesperada. Ele só queria ter uma vida melhor, a dar a sua esposa e o seu filho menor, talvez um pouco de conforto e não morrer na miséria. Queria ser apenas um pai exemplar, vendo seu filho estudar e sua esposa amar. Mas a realidade é só o que lhe resta, ele próprio se matou com um tiro na testa. Será que ele foi vítima ou não? Qual é a sua conclusão? Tudo foi ocorrido, pois o seu suicídio tem tem tudo a ver com seu primeiro homicídio.